Aí, mano, a parada é a seguinte. Hoje fui numa festa e malharam o Judas, mano. O Judas ficou todo ferrado, todo destruído. Aí eu pensei, Judas dos mano, meu, apanha, mas apanha com dignidade. Vamos lá na comunidade, é. Se liga, o cara era uma outra ira. Só pra uma punhado de moeda ele foi lá e dedou o mano pros gobé. Esses cara que é traíra tem que acabar lá no micro-ondas, é. Que nem aquele jornalista da Globo. É. Eu sou o MC Coelhinho. Eu assalto as casas das crianças vestido de coelhinho da Páscoa. Mas como ninguém mais acredita no coelhinho da Páscoa, eu tô na pior. Eu sou o MC Ovo de Páscoa. Eu sou marrom e redondo. Eu me visto como um coelho, mas no fim eu sou só mais um ovo. As crianças todas querem me comer e eu tenho que fugir, é. Eu me escondo dentro de um buraco pra tentar sair. Sou bom que tu falou em comer, porque aqui o mano pira e não consegue aguentar a excitação. Então o que eu fiz, eu sou o mó malandrão. Eu contratei uma escrava boliviana, daquelas que trabalha pras grife de malandro. Só que elas são minha escrava sexual. Quando eu tô todo alegre, quem me pega no meu. Aqui quem fala é o meu MC. Eu sou o MC que tá bombando no Facebook. Só tem piada minha. Eu sou um troll, eu sou um bicho. Eu sou um forever alone, porque ninguém gosta de mim. Eu só fico na frente do computador. Eu queria ser um hacker que roubava senha, mas eu não sei fazer nada, então eu fico no Facebook xingando. É, eu sou o MC Itaquerão. Eu só vivo lá no meio da construção. Eu pego as coisas dos pedreiros pra comer e compro umas coisas bem legal, é, mano, pode crer. Eu chego lá na construção, já pego cimento pra roubar, levo lá pra favela e os mano vão construir as coisas de lá. E o negócio é só o tal que eu misturo no pó pra não me dar mal. Eu compro 1 quilo de cocaína e faço 10 quilos e os manos cheira. É tudo pro hospital, tudo se der mal. Mas não quero nem saber, porque eu sou fodão. Eu tenho meu fuzil e é o meu irmão. Quem vier pra cima de mim leva azeitona. Coelhinho, se fosse como tu, tirava a mão do bolso, enfiava a mão no coelhinho. Se fosse como tu, tirava a mão do bolso, enfiava a mão no coelhinho. Se fosse como tu, tirava a mão do bolso, enfiava a mão no coelhinho. Se fosse como tu, tirava a mão do bolso, enfiava a mão no coelhinho. Aê, de volta, o MC, ovo de Páscoa. A minha mulher é a MC Colomba Pascal. Tipo Colomba. Ela passa mal, Yasmina pira. Ela passa mal, Yasmina pira, meu irmão. Eu tô tô de saco cheio desse negócio de bandidagem. Porque só tem bandido no morro, só trairagem. E eu quero que suba aqui uma UPP, porque os mano de lá são cara pra ver. Eles deixam a gente traficar se a gente pagar. A gente não precisa ficar na mercê de cuzão. Eles querem mais é que levar, que a gente molhe a mão e não vai no camburão. Aqui é o MCPM. É, mano, eu sou polícia, velho. A vida aqui não é fácil não, cara. Nós aqui batendo duro o dia inteiro e a população diz que bandido é melhor que nós. Como é que pode um negócio desse? Eu não tenho conluio com bandido não, o máximo que eu pego é aceitar uma graninha quando eu faço uma blitz. Seu Mauricinho bêbado, sabe como é, né? Precisa me dar uma grana. A lei seca foi a melhor coisa que aconteceu pra mim. Isso aí, galera. Eu sou MC Libertadores. Todos os mano quer a liberdade, mas eu só quero a Libertadores. O meu time nunca ganhou isso, e eu quero isso pra ganhar. E falar pros mano, aê, o timão tá lá. Quero a Libertadores, meu irmão. Isso é pedir muito, então vou matar todo mundo até sobrar só os mano. Os mano do timão. Solidariedade, deixa eu tentar falar de novo que eu tô muito doido. Solidariedade ao mano Big Brother, mano Daniel, que foi lá na casa e deu um crão na mina que tava bebaça. Aqui no baile funk eu distribuo cachaça e faço mesmo nessas vagabunda. Se bebeu é porque queria levar na bunda. Querido lá na direita, eu tomei um tiro na cabeça e me quebrou a bala comprometida. Eu tava roubando um banco e o vigia acertou bem na minha nuca. Agora eu fico falando que nem retardado, mas eu sou mais esperto que vocês, tá bom? É, eu não nasci pra ser cantor, né, pô? Eu sou o MC Segurança. Eu passo a segurança dos bancos na vizinhança. Segura aqui, segurança. Essa mais velha aqui, caí. Eu não vou ficar aí, né? Caí, pega aqui. Eu já não caí, porque se cair, tem que pegar ali. Você gosta de pegadinha? Então dá uma pegadinha aqui. Vai se ferrar. Eu vou perder a paciência com você, tá? Você vai tá lá na prisão. E eu sou mano lá do camburão. Nunca vi um rap tão sem qualidade. Eu sou o MC que fala a verdade. Porque a gente quer ficar na improvisação, mas não tem qualidade, não tem nem emoção, nem isso criatividade, aí, nem nada isso. E agora, opa. É isso aí, meu irmão. Se você é esperto, desliga esse rádio, porque essa música ainda vai demorar um montão. É isso aí, mano. É isso aí, truta. Os burguês, a filha da puta. E desliga o som se isso te irrita. Eu não vou parar. É nós na fita, é isso aí, mano, é isso aí, truta. Os burguês, é filha da puta, e desliga o som se isso te irrita. Eu não vou parar, é nós na fita. Eu sou o mano do rap, eu sou comedor de crack, eu assisto Rede TV. Depois eu vou mandar bala em você. Eu sou o MC Esquecido. Eu tenho lapsos de memória. Eu sou o MC Esquecido. O que eu tô fazendo aqui? Eu sou o MC Colorido. Eu sou no metrô. E essa moda de colorido é uma moda retrô. Eu só uso essas roupas porque tá na moda. E os mano fala que isso é foda. Eu sou o MC Travesti, se você quer coisa legal, vem aqui. Eu faço tudo melhor do que a tua mulher, só não se diverte comigo quem não quer. Eu sou o MC Clodovil, o meu MC mais legal que já existiu. Eu faço caixão para a vítima do tráfico. Eu garanto meu ganha-pão aí. Eu visto defunto, eu lavo pedreiro. Eu sou maconheiro, eu tô no viveiro. Eu sou mano, o mano boiola. Mas quem vive comigo vai comer marola, yeah. Eu sou o MC Illuminati, comigo até gato late. Os mano acha que isso é tudo coisa do governo, mas é verdade, porque isso é coisa do inferno. Então vai pro inferno, mano. Coelhinho, se fosse como tu, tirava a mão do bolso, enfiava a mão no coelhinho. Se fosse como tu, tirava a mão no bolso, enfiava a mão no coelhinho. Viadinho, coelhinho, viadinho. Polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, políc